essa dor que eu causei e tanto mal, não fiz por mal. E por que dói tanto assim? Eu tentei sobreviver, o desamor arde na pele e aqui dentro de mim. Porque meus dias nascem pra você e não querem nascer se eu não puder te ver. Te busco, te chamo, te quero, estou morrendo aos poucos longe de você, cercado de lembranças e de solidão. Hey, yeah. Te sonho, te amo, te quero. A vida não tem graça porque te perdi. Ficou somente a sombra do que um dia eu fui. Diz pra mim que ainda pode perdoar se eu te magoei. Mas eu só te peço que me escute, por favor. Porque meus dias nascem tão sem cor e não querem nascer se eu não tenho esse amor. Te busco, te chamo, espero, estou morrendo aos poucos longe de você, cercado de lembranças e de solidão. Hey, yeah. Te sonho, te amo, te quero. Porque te perdi, ficou somente a sombra do que um dia eu fui. Te sonho, te amo, te quero. A vida não tem graça porque te perdi. Somente a sombra do que um dia eu fui. Ficou somente a sombra do que um dia.